02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Sabemos que não há melhor retorno que um investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No crédito agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000. Ce réveillon 2023, venez vivre une soirée inoubliable au restaurant Le Tamaris. Préparez-vous pour une célébration exceptionnelle avec la présence du talentueux Nuno Portugal qui égayera votre soirée de sa musique envoûtante. Savourez un moment magique et découvrez leur menu spécial élaboré pour l'occasion. Et ce n'est pas tout. Restez connectés sur leur page Facebook Le Tamaris pour découvrir toutes les surprises qu'ils vous ont réservées. Vous pouvez dès à présent réserver votre place pour cette soirée mémorable au 02 38 53 14 73. Alors n'hésitez pas, ils vous attendent pour célébrer ensemble l'arrivée de cette nouvelle année. Venez vivre la magie du réveillon au restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 22 de dezembro, e estou então na companhia de Lourenço com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, estamos a 3 dias do Natal, então, e já da minha parte eu desejo um Natal a todos e umas ótimas festas também para vocês todos e muita saúde. Ora, e vão ficar até à escuta da Rádio Arcanciel das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música, como de hábito, e de belas músicas. E então, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem está de férias, umas ótimas férias. E para quem vai de viagem para Portugal, para passar o Natal lá com as famílias, que tenham muito, muito cuidado nas estradas. Então, e depois que passem um bom Natal também. E vamos continuar com a nossa música já. E vai ser quem? Um mix do dia Paizão. Então, boa escuta e uma ótima manhã de sexta-feira para vocês todos que ficam à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Aos pés da carapinha de tranças e andães, gosto de soda, Deus hei de entender. Quero dançar com você. Venha de Angola, Jamaica ou Guiné, tenha o sabor de Brasil e café. Morena, és pecado mortal. Vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Põe um merengue no meu coração e o carimbó na palma desta mão. Tens a lambada no jeito de ser. Quero dançar com você. Deliciosa no jeito de andar, maliciosa no modo de olhar. Morena, és pecado mortal. Vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farrear. Eu não, não vou querer parar. Já chegou a minha hora, bom dia para toda a gente. Já chegou a minha hora, vamos fazer duas cantigas, meus amigos, sem demora. Vou cantar eu nesta hora, vou cantar eu nesta hora. Para tudo sou fiel. Vamos ouvir duas cantigas da Francisca e do Rafael. As cantigas sou fiel, as cantigas sou fiel. E eu cá te ponho os patins. Ei, oh, opa! Eu cá te ponho os patins. Eu sou uma mulher de norte, ando mundo afins. E para quem não me conhece, eu sou a Francisca Martins. Sou a Francisca Martins, sou a Francisca Martins, e venho fazer o meu papel. E venho fazer o meu papel. Um beijinho lá para casa, que a cantiga sou fiel. Beijinho também para a Sónia e para o Jorge Gabriel. Está aqui o Rafael, está aqui o Rafael, para passar um bom momento. Vamos então nós ao tema, que é o confinamento. Este vai para o Jorge, quem está bem deixa-se estar. Eu não gostei do tema. Uma coisa vou concordar: por causa da nossa Francisca, eu vou ter que comentar. Já aturo em casa, ainda tenho que aqui aturar. Nesta hora do cantar, nesta hora do cantar, não venho arrastar em asa. Não venho arrastar em asa. Não gostei daquilo que disseste. Não venho arrastar em asa. Mas olha que logo à noite vais dormir com o cão que tenho lá em casa. Cão? Vais ver? É uma bonita sugestão. É uma bonita sugestão. Nesta hora tão tolinho, eu já te vou dizer, Francisca, vai ser devagarinho, vai ser devagarinho, para passar um bom momento. Já te vou dizer uma coisa, por causa do confinamento, por causa do confinamento, certas horas estou tolinho, passo muitas horas com o cão, que ele é bem azeitadinho, tem mais presenças contigo, é parecidinho no focinho. Thank you.

62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, então, e vimos de escutar uma página de pub e a seguir vamos continuar com as nossas belas músicas e vou continuar com quem? Com Jerusalém. E então, para quem está à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, uma ótima manhã de sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, que estamos quase a chegar ao Natal e também ao fim do ano. Então, vamos ouvir estas belas músicas e que eu vou passar aqui. Então, se você quiser pedir uma música também para dedicar a alguém, você telefone para aqui, que a gente estamos aqui disponíveis para passar a música que você preferem ouvir. Se não, a gente passa aos nossos gostos. Então, uma ótima manhã e continuamos com as belas músicas. Ora, eu então chamo-me Lourenço, sou animador Lourenço e desejo-vos a todos aí desse lado um Feliz Natal e boas festas e, sobretudo, muita, muita saúde. E vamos continuar com as músicas e vai ser com quem? Com Tony Carreira, Envelhecer a Teu Lado. Batalha com a mão na alma.

para todos os animadores, para a Manuela de Araújo, para todos que eu conheço. Então, eu tenho aqui uma pupa a fazer, que tem aqui o papel, que é uma pupa a fazer vocal, que então dedica-se ao Sr. Mariano, que prepara para vos fazer passar de boas festas de fim de ano. Uma série de produtos festivos esperam por si na loja no número 1, Rua de Ormos Gato, em Simoá. Encontrará todos os bolos tradicionais de Natal, os aperitivos típicos, bem como os vários doces e muitos outros produtos para a ocasião. Apresse-se e pegue as suas coibas de Natal, nabiça e frutos de Natal, estoque limitado. E a este Mariano deseja a todos os seus ouvintes de boas festas e fim de ano. Então, se você quiser ir fazer algumas compras ao Mariano, já sabem, vocês vão lá que eles têm de tudo. E vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser quem? Ruth Marlene, Não Me Digas Adeus. Então vamos ouvir esta bonita canção. Escutar Ruta Marlene, Não Me Digas Adeus. E vamos ficar com o nosso Rui Bandeira. A Deus abençoe o nosso amor. E espero que Deus abençoe todos que a gente precisa. Então vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e são 10 horas e 10 minutos aqui e estão à escuta de mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Quando chega o fim de semana a gente fica todos alegres, não é? É menos depois de 2 dias de trabalho. Então, boa coragem, tudo bom para vocês e um Feliz Natal, que já está muita gente a preparar as coisinhas para o seu dia de Natal. Então, boa coragem e um ótimo dia. Que alguém nos guia e afasta quem nos quer tão mal. Deus abençoou o nosso amor.

São 10 horas e 40 minutos e vimos de escutar a musical Corpo e Alma Bem Morena. E vamos continuar com as nossas belas músicas e com quem? com a mulher mais bonita portuguesa. Então vamos escutar esta, a mulher portuguesa. Isso é verdade, não há mulher bonita como a portuguesa. Isso é verdade, elas todas são bonitas. Então vamos continuar, e com quem? Com a minha cunhada,

Acho muito bem! Acho muito bem! Oh, Verinha do ai, meu ai. Coração! Escuta aqui o piano na cova! Verinha do meu coração! Se portar bem, ainda lhe ponho a gaita para a mão. Eu não sei se toco. Ora, então vimos de ouvir esta bonita música do Oizinho de Perna Cova, com um bocado de alegria. A gente tem que ter um bocado de alegria, não é? Tristeza já basta o que se passa pelo mundo. E vamos ficar então com mais uma nova OT de música, que tem por título, e esta é a Cristiana Sá, para toda a gente rir. Então vamos lá ver o que é que isto dá, se dá para rir ou se dá para chorar. Temos que passar alguma coisa, vamos lá ver. Yeah. Até tocou por assentar. A humildade está fraquinha, foi lá o bispo a trabalhar. Vais me dar uma ajudinha. ser feliz. Vamos a Braga, festa do bom Jesus, e a Diana, senhora da agonia, e de remédios que ela vem com eu e tu. Vamos ao Porto, no São João, que alegria, depois à Penha, Vila Real, céu azul, e à senhora do socorro no outro dia. Eu vou bailar, meu amor anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos juntinhos ao São Mateus de Viseu, Castelo Branco à Senhora do Almutão. Depois descemos Santa Eufémia, tu e eu, Senhora do Monte Alentejo no verão. No Rio Alentejo estamos mais perto de Deus, depois vamos a Lisboa, Santo António, pois então. Eu vou dançar para as Marias que tenho no meu Portugal. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo porque não há nada igual. Eu vou dançar para as Marias norte a sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos sorrindo ao Algarve com calor, ver os santinhos festeiros que há por ali. Depois Madeira, festa de santos e flores, Espírito Santo nos Açores vai para o fim. E lá para o ano vamos voltar com amor, as Romarias este ano esqueci. Ora então, e vimos de ouvir o Graciano Sagra, Romarias de Portugal, e são 11:27, e eu vou aqui lançar mais uma dedicatória, que é da parte de Manuela de Araújo, e não esquecendo de ser a Marília também, de todos os animadores, o seu marido, e toda a gente que a conhece, e também a Glória, e que ela diz que deseja um Natal feliz a todas as pessoas, e sobretudo muita saúde e que tudo se passe bem. Então eu vou passar aqui a bela canção que tem por título Tony Carreira Resta, que é a canção amorosa dela. Então vamos escutar esta canção, e eu também desejo um feliz Natal e boas festas, e também para todos que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Um ótimo Natal e muita, muita saúde. Alors

sua bênção para a Palestina. Vou pedir a Santiago a sua bênção para Israel. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a Venezuela. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a África do Sul. Vou pedir a Santiago paz no mundo. Meu santinho adorado, de joelhos eu te peço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. La FM en couleur. Ora, 11 horas e 36 minutos e vimos de escutar o Graciano Sagra, Eu Vou a Santiago. Então, eu tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Fátima. Fátima que pede para o seu xarri José Queiroz. E então ela disse se eu podia passar o Nino da Concertina. Eu viro, tu viras e todos podem virar. E também para todas as pessoas que a conhecem e que desejam um Feliz Natal a todos nós e a todos os doentinhos do mundo e a todas as pessoas que estão em dificuldades. Então, para ela também, um Feliz Natal e tudo de bom é o que eu desejo. E vamos ouvir então o Nino da Concertina. Canecas e pipas de vinho alegam a noite inteira. Vira, vira, minha gente, nos Açores e na Madeira. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Ora, então vimos de escutar o Nino da Concertina, que foi pedido de Fátima para o seu charri José Queiroz e para todo mundo que o conhece. E vou passar aqui uma boa música também, que tem por título Carlos Pires, e é, o título é Vamos para Portugal. E então esta canção é para todos que vão partir a Portugal para passar o seu Natal com as suas famílias, mas que tenham muito, muito cuidado por aí abaixo com os carros. E às vezes não é só nós, temos que ter é mais cuidado pelos outros. E vamos então escutar esta bela música para todos que vão partir hoje e muitos também ainda amanhã. Então, uma ótima viagem, e que façam isso bem e que tenham muita saúde, que a gente cá espera por eles na mesma, mas que passem um feliz Natal com as suas famílias. Então, vamos escutar em Carlos Pires. Quinhas, anda, vai para Portugal! Chegar a Portugal, estava tudo igual, como eu deixei. Não quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ao meu Portugal, para te abraçar. Tantos campos bem floridos com os seus trigais, sempre verdejantes. Com histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim e mesmo lá longe, sempre a recordar. Por vezes na solidão, o meu coração pede para voltar. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é sim. não sou, vou ver meu amor. É para Portugal, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é sim senhor. É para Portugal, é para lá que eu vou, eu daqui não sou, vou ver meu amor. É para Portugal. Ora, então vimos de escutar o Carlos Pires, é para lá que eu vou, para Portugal. E isto é para todos que partem de viagem hoje e amanhã. Então, para eles, uma ótima viagem e que passem um feliz Natal. E vamos continuar com o nosso Jorge Ferreira, um belinho caminhava. Esta canção é dedicada de mim mesmo para todos e para uma pessoa que escuta todos os dias as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arc-en-Ciel, e diz ela que gosta muito de ouvir as minhas emissões. Então, para ela, que ela vai saber quem é, dedico esta bela música que ela adora de ouvir, e para todos que estão à escuta também da rádio. Então, um ótimo Natal para todos. Tratando como um cão. isso é verdade, de hoje para amanhã somos velhinhos também e a gente tem que ter respeito ou com novos ou com velhos. Então vamos continuar e é a nossa última dedicatória e é da parte de Maria do Céu para toda a sua família, para todos os doventinhos do mundo, para todas as pessoas que sofrem e que não sofrem e também para todos que a conhecem. E então, que ela que deseja um Feliz Natal a todo mundo. E vamos ouvir então o Carlos Paião, Lá Longe, Senhora. Vamos escutar esta bela canção. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora da minha luz, a que me conduz, onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia vens ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora esconder esta saudade é mentir. E lá longe, Senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito partir sem voltar. De tão longe cansa de me dizer que sonhar só tem valor onde houver amor para se viver. Quero ver a minha terra, Senhora, para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, vimos de escutar Carlos Paião, lá longe, Senhora, que foi pedido da parte de Maria do Céu. E vamos continuar então, e será a última música que irei passar e que tem por título Tony Carreira, o mesmo de sempre, como eu sou o mesmo de sempre. Então, boa escuta e uma ótima manhã para vocês todos. Perdida na barreira. 11 horas e 58 minutos e então é com esta bela canção que eu acabo a minha missão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, em primeiro de tudo, quero agradecer às pessoas que me telefonaram para desejarem um bom Natal e umas ótimas festas. Eu também só tenho a agradecer a essas pessoas. Que passem um ótimo Natal, tudo de bom, muita saúde e que cuidam bem de vocês. Então, para vocês todos, um Feliz Natal e tudo de bom. E então, cá marcaremos encontro para terça-feira, se Deus quiser, que estarei cá a partir das 9 até ao meio-dia com uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Cuidem bem de vocês, desejo tudo de bom, façam um Feliz Natal com a família, que eu também vou fazer igual, e para vocês muita, muita saúde. Quem tiver doente, que tenha muita, muita coragem para vocês todos. Então, até lá, fiquem bem, um grande abraço para vocês e um beijinho da minha parte, e teremos cá terça-feira, se Deus quiser. E vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvir algumas notícias lá de baixo também. E um ótimo dia para todos vós. Tchau, tchau, um abraço e fiquem bem, e um grande, grande Feliz Natal para todos. Tchau. Meio-dia em França, 11 horas em Portugal. Muito bom dia, 11 da manhã em Portugal Continental.